acontecendo, por quê, assim, como é que tá a situação? Bom, a gente tá aqui porque teve umas negociações no ano passado e os barraqueiros daqui do entorno daqui sairiam dali de onde estavam para tomar essa via aqui. E que eles iam dar uma alternativa, sem retirar, antes de negociar. Só que, mais uma vez, o secretário de Mobilidade Urbana, João Braga, ele passou o pé pelas mãos de novo, entendeu? Porque ele vem, vem numa mesa de negociação, mas quando chega no final, ele diz que não tem negociação, que vai retirar e o pessoal, se não quiser a alternativa que eles querem dar, eles vão tirar e não vão dar alternativa nenhuma, entendeu? E foram tirados da onde? Eles estão querendo tirar essa área daqui do lado do cemitério, essas barracas que estão aqui. Em torno do mercado, toda a feira do cemitério. E aquela área da Cobal. Aí o que acontece? A proposta seria... A proposta que os barraqueiros têm é recuar as barracas para dentro, já que eles querem mobilidade, porque o povo aceita que tem que ter mobilidade. Mas também tem que assegurar a situação da Constituição, que é o direito ao trabalho, entendeu? E que a prefeitura está inibindo essa como posso dizer? Esse direito, né, que nós trabalhadores temos, entendeu? Aí a gente está na rua por causa disso, o protesto por causa disso, é o direito ao trabalho.